No trabalho. Em casa. Em casa. Todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Rádio Cultura FM 87,9. 10 horas e 7 minutos. Em casa. Em casa. Todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Rádio Cultura FM 87,9. 10 horas e 10 minutos. Hoje é nós que faz a festa. É farra e curtição até o dia clarear. Eu fiz isso tocando as novinhas, jogando a raba, descendo até o chão. O buzuê danado, e aqui ninguém fica parado. Isso é som de paredão. Eu fiz isso tocando e as novinhas jogando a raba, descendo até o chão. Thank you. A música não para. Rádio Cultura FM 87,9. A mais ouvida. 10 horas e 13 minutos. Elas não são brincadeira, todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira. Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não. Elas são todas delicadas, mas adoro o paredão. Bebê, é o bebê que tá no comando, macetando, macetando, macetando, macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando. Manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando, macetando, macetando. De ladinho, coraçãozinho. Lute, cheirosas, gostosas, elas roubando a cena. São todas poderosas, viciadas em problemas. Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira. Todas carinhas de baby, mas gostam da bagaceira. Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não. Elas são todas delicadas, mas adoro um paredão. Oh, bebê, é a Ludmilla que tá no comando. Macetando, macetando, macetando, macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, macetando, macetando, macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, macetando, ai, macetando, vai. Oi, de ladinho, coraçãozinho, coraçãozinho. De mamãe. Rádio que mais cresce em audiência. Rádio Cultura FM 87,9. Uhul! 10 horas e 16 minutos. Paralisou meu coração. Tua beleza é a mais linda bebida. O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro. Fiquei na sua mão. Encontrei em você, meu bem, o papo perfeito que eu sempre sonhei pra mim. E toda vaquejada é assim. Tome forró e desmantelo, delo. Eu e você dançando a noite toda. Eu perdidinho no teu beijo, beijo. Minha vaqueira é bom demais. Ama você, você me ama. Tome forró e desmantelo, delo. Eu e você dançando a noite toda. Eu perdidinho no teu beijo, beijo. Minha vaqueira é bom demais. Ama você, você me ama. Sua mão. forró e de mantelo, delô. Eu e você dançando a noite toda. Eu perdidinho no teu beijo, beijo. Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama. Tome forró e de mantelo, delô. Eu e você dançando a noite toda. Eu perdidinho no teu beijo, beijo. Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama. Na sua rádio favorita, a trilha sonora perfeita para cada momento do seu dia. Você está ouvindo? Rádio Cultura FM 87,9. 10 horas e 19 minutos. Envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, as novinhas salientes, fica louco e se joga na gente. É a flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, as novinhas salientes, fica louco e se joga na gente. Vai com o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã, vai mexe o bumbum tantã, vem desce o bumbum. Vai com o bumbum tantã, vai mexe o bumbum tantã, vem desce o bumbum tantã, vai com o bumbum. É flaque moral, o bagaço bom. Vai, vaqueiro. É a flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona e se joga na gente. É a flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona e se joga na gente. Vai, vai com o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã, vai mexe o bumbum tantã, desce o bumbum. Vai mexe o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã, vai mexe o bumbum tantã, vem com o bumbum. Vai com o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã, vai mexe o bumbum tantã, vai desce o bumbum. Vai mexe o bumbum tantã, vem com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã, vem com o bumbum. Mantenha o volume alto porque a música boa é garantida. Sua rádio favorita está a um clique de distância. Rádio Cultura FM 87,9. 10 horas e 21 minutos. Quando você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um. Vamos pra cima, derruba tudo! Um, dois, três! Vou ir embora com minha ficha limpa.

sei que no amor sou um farsante. Não devia, mas já tenho outra, bebê. Horas e 34 minutos. Pretty, yeah, but no, not like diamonds in the sky. I look into your soul, don't like what I can see. But you can make me whole, piece by piece, you've broken me. Piece by piece, you've broken me. Piece, you've broken me. Piece by piece, you've broken me. Horas e 37 minutos. Eu confio em ti e me entreguei, mas não imaginei que me trairia tão fácil assim. Não teve pena, nem consideração ao meu coração. Nem que eu chore um oceano, eu não volto mais não. É valorização. Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce. Não quero criança, quero uma mulher que preste. Uma mulher que preste. Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce. O meu coração, ele não te merece. Me faz um favor, vê se desaparece. Vem aí, falando de amor. Raço de CDs e Clay Gravações. Vem. Pressão, Major. Olha que eu confio em ti e me entreguei, mas nunca imaginei que me trairia tão fácil assim. Não teve pena, nem consideração ao meu coração. Nem que eu chore um oceano, eu não volto mais não. É valorização. Vai! Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce. Não quero criança, quero uma mulher que preste. Uma mulher que preste. Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce. O meu coração, ele não te merece. Me faz um favor, só um favor, vê se desaparece. Vem, vem, vem, vem. Faz um favor, vê se desaparece. A Rádio da Cidade. 10:41. Puxa, M10. Mas gosta de prega. Essa é pra todos os caminhoneiros do Brasil, viu? Essa canção, ó. Ao pegar esse avião, deu vontade de descer, mas ele já saiu do chão. Eu queria te dizer.

horas em ponto. Horas e 4 minutos. sou. Quero ser feliz. Te dou o meu amor só pra você. Vem me amar, baby. Sem você não consigo viver aqui. Pra sempre vou te amar e nunca te deixar. Foi sem querer, te magoei. Agora quero seu perdão. Baby, volta. Oh, baby, volta pra gente se amar. Baby, volta. Oh, baby, volta pra gente se amar. Horas e 8 minutos. Faça você passar por mim. Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor. Não tem lua, não. Não tem lua. Não tem lua. você me amar. Não tem lua que faça você passar por mim. Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor. Não tem lua, não, não tem lua. Não tem lua que faça você me amar. Não tem lua que faça você passar por mim. Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor. Não tem lua, não, não tem lua. Menina do mar, menina do mar, yeah. Menina do mar, menina do mar, yeah. Tô louco de tempo pra te ver. Eu só quero um pouquinho te amar. Mas se a vida me levar no calor, faço tudo se você me der amor. Menina do mar, menina do mar, menina me leva. Menina do mar, menina do mar. E a mãozinha comigo assim, ó, quero ver. Aê, aô. Aê, aô. Tô louco de nego pra te ver. Eu só quero um pouquinho te amar. Mas se a vida me levar no calor, faço tudo se você me der amor. Menina do mar, menina do mar, menina me leva. Menina do mar, menina do mar. Galera Cultura! Alô, alô, galera, aqui quem fala é o Belo. Pensou em rádio? Eu não vejo outra opção. Cultura! O amor deixou a porta aberta. Todo mundo ouve. Parabéns pelo sucesso. Todo mundo gosta. Cultura! 11 horas e 11 minutos. Sexta-feira, meia-noite. Sexta-feira, meia-noite. Parei na conveniência, barulhinho do João. Barulhinho de meta, pra ver se tirava o gosto do desgosto que eu tava de beijar a boca. Que não era dela. Nem 10, 20 ou 30 sentada na bandida, mas só fala barulhinho a sua. No OnlyFans eu vejo menina pelada, mas nenhuma se compara. Você me manda, você me nua, você me nua. Fê, fê, é que saudade que eu tô. Aquele love do giro do seu perfume de 199. Camisinha de sabor no banco da maluque. Mola, desce, mola. Só pé que saudade que eu tô. Aquele love do giro do seu perfume de 199. Camisinha de sabor no banco da maluque. Mola, desce, mola. Só camisinha de sabor. Bora ver com a moça Diego Moraes. Segura o foguete. Já tô há 3 dias virado. Bebi um estradado só pra ver se embriagado. Esqueça a desgramada. Só tem cigarro, já fumei um maço. Porém tá impregnado. Cheiro daquela danada. Pega a dose de alambique. Fica na caiana pura. Que dá coragem aí eu ligo. Essa foto seminua, seminua, seminua. Essa é uma foto seminua, seminua, seminua. Saudade que não trata, como é que apaga da minha mente. Essa malvada eu tô vivendo na malvaça. Igual com minha lata, canção por a bagaça. É só Deus na minha casa, situação de dador. Dormindo na calçada, no banco da praça. Me tendo a seu guarda, ela me deixou na pior. Não sou um delinquente, vagabundo nem nada. Sou um cara carente, mas eu tô amando só. Ai que saudade que eu tô. Daquele love de cheiro de seu perfume de 199. Camisinha de sabor no banco da maloque. Mola, desce, mola. Só vê que saudade que eu tô. Daquele love de cheiro de seu perfume de 199. Camisinha de sabor no banco da maloque. Mola, desce, mola. Só vê camisinha de sabor no banco da maloque. Mola, desce, mola. Só em nome de Social Music, é o Grilo na voz. Segura o foguete. Horas e 14 minutos. Cause baby, everything you are is everything I need, everything to me. Baby, every single part is who you're meant to be. As acesse o canal do Maurício CDs no YouTube e fique super atualizado nos melhores lançamentos da música. E 18 minutos. Pô, velho, eu não entendo nesse estilo de vida, né? Fazer o que se eu sou artista, bitch? Ela não entende meu estilo de vida. Não posto muito e nem gosto de rotina. Tá curiosa pra saber o que eu faço. Se eu sou jogador, artista ou empresário. Não pergunta muito, só relaxa e se envolve. Porque o lance é o lance e o golpe é o golpe. Apressadinha, cansou de esperar. Calma, novinha, vou te demorar. Vai, amor. Apressadinha, cansou de esperar. Calma, novinha, vou te devorar. Ela disse que o bonde é o trem. Ela quer se envolver com a tropa novinha saliente. Ela que rebola. Ela que rebola. Rebola, rebola, rebola. Apressadinha, cansou de esperar. Calma, novinha, vou te demorar. Ela já tá querendo. Ela já sabia que quando ia tocar isso aqui, ó, ela já ia mexer a bunda. Quero ver. Quero ver. Que delícia.

30 minutos. Da cidade, 87,9. 11:34. Sai do chão,

Lisbeth, porque de best, peitam com o ei. Peitam com o ei. Peitam com o ei. Peitam com o ei. Horas e 48 minutos.